Shut up and push back, approve it. Call me ready to taxi. Tá, 3600. Tá, 3600, chama agora a torre 18.6, tomou um pouco. 18.6, amigo, boa, boa noite. Boa. 6224, chama em Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, 224. Boa noite, é o 3600 da TAM, passando Simbra, baixado, checado. Boa noite, autorizado pouso, 190 grau 079, tá? 3600. Pouso, 3600. Salvador, boa noite, Gol 1643, essa informação, bravo. Boa noite, Gol 1643, identifique, chegada Bonfi, está para o nível 060. Bonfi, certo, 060, identifique, 643. Gol no 805, após desvio, vai na Prodiduna, Duna, autorizada final ILS. Direto para 2.000 pés ou justo no 094? Pode sim, direto Duna, 2.000 pés, Gol 805 TVLS. checks approved via April 1 until rolling point runway 10 Europa 084 via India. No solo 04, libere a direita na Delta, acuse antes da Juliette. Ei, vai liberar na Delta, vai acusar antes da Juliette. Na 3600. É passar estabilizado 05. TAM 3600, observe de passagem ao Boeing 7, corrija ao Airbus 332 da Air Europa, após livre táxi para o portão 04 do Pátio 1. Airbus, passagem do tráfego, vai para o 4, Pátio 1, 3600. O número 1, o objeto chegou 837. O EB537 é o número 2 na aproximação. Vai ter que entrar tudo a Gol, Boeing 737-27. Ah, tá ok. Air Europa 084, clear takeoff, runway 10, 120 degrees, 07 knots. Roger, clear takeoff, Air Europa 084, we need 1 minute more. Park, please. Last part of your message, I didn't understand, please. Europa 084, we need 1 minute for departure. 1 minute more. Ah, 1 minute, okay. No problem. Good. Objeto 5837, desça para 3.000 pés, correção, desça para 2.000, o ajuste 1014 está autorizado a final de elétrico. Afirmativo, 2.014 autorizado, 5837. 043, desça para 3000, o ajuste na 094. 3000 no 094, venha para 3. Objeto 5837, iniciar edição para 170 nós. 200 para 170 nós, 537, objeto. Take out, if you like. Okay, clear take off, 130 degrees, 07 knots, Europa 084. Completa a final de leste e chame a torre 18-6 até o meu posto. 18-6, obrigado. Boa noite, 05, minha milha do externo, trem checado. Boa noite, avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando no 805. Zero 05, autorizado pouso no 30 grau, 089. Livre de pouso, boa noite, 05. Europa 084, Airborne at 12. Call Salvador, approach control 119.35, bye. Roger, 119.35, Europa 084, have a nice evening, bye-bye. Thank you. Good evening, Europa 084, with a contact on the path, cloud level 370. Roger, climbing flight level 370, Europa 084. Oi, BGT 37, chame agora a torre 18-6, tomo posto. 18-6, chama a torre. Gol no 643, livre ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, reportará no localizador, gol no 643. noite, Webjet 5837, passou estéreo, basta para. Aguarde autorização de pouso, boa noite. Aguarde autorização de pouso, 8537. Voo no 805, no solo 14, primeira direita, livre táxi para posição 1 do Pat 1. Direita para a posição 1 do Pat 1 do voo 1-8-0-5. Final de 2000 metros. Autorizado pouso no 20 graus 07 nós, web 5837. Autorizado pouso no 10 graus web 5837. You to fly director Fox Lima Zulu VOR. Is this your road to Madrid International Airport? Sorry about that, could you say again for Europa 084? Say again. The receive center has cleared you to fly direct to Foxtrot Lima Zulu VOR. Is this your route to initial route to your flight? Affirmative. Foxtrot Lima Zulu VOR direct, and this is our flight plan route. Affirmative. Roger that. Direct Foxtrot Lima Zulu VOR by now. Roger 84. Point of legal. Direct to Foxtrot Lima Zulu VOR 084. Só luz no 7 direita, prossegue táxi, me escuta via Alfa, em reporte posição Alfa, pois Kilo até o Pat 3. O Pat 3 fica atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pat 3 atento na sua escuta, 5837. Estou recebendo 1862, boa noite. 1862, obrigado amigo. Ok. Chegou no 643, final do ano 0, avista. 3, reporte marcador externo, ajuste no 0 no 4. 1014, reportar. Posição para o voo no 805. 01. Obrigado. Inferno, baixando e travado, Golno 643. Leva 3, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, Golno 643. Europa 084, intact now receive center at 126, that's now 85, have an airstream. Roger, 12685, Europa 084, have a nice evening, bye bye. Bye bye, sir. Boa noite, voo 1606. No 606, boa noite, acima identificação, décima tem 2000, direto Duna, forte estabilizado no localizador. 2000, direto Duna, gente da informação para você, voo 1606. Temo, 1014 é o último. Alfa 3 no solo de 22, direita para Sectax, na minha escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, onda 643. 07, portão, via Juliette. 07, Juliette.